2274, sinal de meia dúzia de milhas, por favor. Ajuda 714, querendo no 012, a partir de 3. 012, aguardando o 0 milhas, 274. Ajuda 714, posto sentado, sentado 0, 27, 90 graus, 129. E depois vamos 0, 274. Para o azul